3399, bom dia, Charlie Confere Guarulhos, eu tenho 340 aprovado, o senhor está com a 4. 3399, 3699, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5512, frequência do controle Salvador 120.8 para 3399. Autorizado Guarulhos 340, da Paulo Cruzeiro, Sanvo 1, Monte. Pessoal 1 a 0. 3399, negativo Sanvo 1 Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva. Transição Motiva. Correto, Cotejo Mestre, 3399, portão 2, chame o transporte para o chuveiro de acionamento. Luxemburgo 3399, chame pronto para o táxi. Chamando o táxi da 3399. Direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0114. No ponto de espera, quando pronto, chame tu, correção. Chame quando pronto, no ponto de espera, chame. decolar, pistão zero, vento 150 graus, 07 nós, sua TNH acabou de mandar agora no 015, senhor. Decolar 90, ajuste 90, 33, alô, comandante, bom dia, Chanel 6075 para Charlie, no 07, autorização com o 075 Charlie, confere 380, tem autorizado para Congonhas. Por gentileza, prepare Sango 1 no transição Mote, vai aguardar aproximadamente 2 minutos. Copy, senhor. Ok, vai dar. Decolando 00, chame agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor Bruno. 08, bom dia, muito obrigado. 339. Destino 6075, pronto para cópia. Pronto, cópia. Destino 6075, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá. Nível de voo 380. Saída Sanvo 1, transição Motiva. Está em uso 10, transponder 5515, frequência do controle Salvador 120 decimal 8, Oceaner 6075. Oceaner 6075, aprovado Serra Brava, Serra Papá 380, saída São Uno, transição ótima, decola da 10, transponder 5515, controle 1208. 3399. aprovado, som pronto para o táxi, o chinelo 075. Reportará para o táxi do chinelo 605. São 3399, chame o centro Recife, frequência 28.35, alterna 23.8. 2235, vai 38 para 3319. Sites autorizados via parte 1, site sua Índia, ótimo ponto de ferro, custo 0, a parte 4, ajuste no 0, no 5. Transition. So call for the 10, first right turn. Call code 5520 and follow departure 120 smile. 052 Guarulhos, flight level 32, operator 10, tower there. Departure from right 10, first turn to the right, Echo 1, Foxtrot transition. All code 5520 and departure, hotel departure 120 at Mali Ocean at 6251. Okay, just confirm your flight level is 380, okay, 380. Roger, flight level 380, Ocean Air 6251. Alright, come ready to push back and set up Ocean Air 6251. Alright, ready. Decolar pistão 0, Ocean Air 075, vento 150 graus, 07 nós. Mais 075 do comando 13, chama o controle 12798. 208, bom dia. Controle Salvador, Oceaneiro 6075, muito bom dia. Chama 075, boa noite, contato radar, levar início de voo 380, via saída São Lula. Aguarde o Motiver, 075. Roger Leandro, Oceaneiro 675. Oceaneiro 075, já autorizado, muito obrigado, Oceaneiro 6075. Clear to Bush, American Sky, Bush 96251, come right to touch. Wheel for 6251. Chamamé 075, chame centro Recife, frequência 28.35, alterno 23.8. Bom dia. Meu nome é 075, na escuta do controle. Channel 6251, call is expected. 128, decimal 35. Disenable 123, decimal 8. 1235, then I'm 1238. Thank you. Have a good day, 6251. Good day. Bom dia.